Muito bom, frequência modula. Ciente, mantenha 1272. Reporte de ofício, tem 128.8, vigilância. Solo Azul 4069 com 122 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alterando com o fim. Salvamos para o táxi. Azul 4069, táxi via Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre 183 como número 2. O ajuste 10015. Via Índia, ponto de espera, torre 183 com 10015. Bom dia. Bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 897, passa 1 no 67, indecida, informação Índia. Gol no 897, identifique autorizada via chegada MOF, desça para nível 040. Aí dentro 040, 897. No 5, reduza para velocidade de aproximação, reposto estabilizado no curso localizador. Reduzindo, reportar estabilizado no localizador. 7 no 5. Do 1791, a certificação, contato radar. Agora 120, pedido para posição da entrada. Direita, solo, 121, decimal 9. 19, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, tá 359, levando essa escuta. Quem manda o TAM 3597 livrou, chamou? Afirmo. Táxi via Alfa, reporta Enza, táxi aí, Juliette, TAM 3517. Alfa, reporta para Juliette, TAM 3517. Procedimento ILS, X-Ray, senhor Glide, chame Torre, ano 8, décimo 3. 3, obrigado. Salvador, bom dia, 17, ano 5. 1-7-5, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros, aguarde pista livre, gol 1-7-5. Ok, baixou, travou, cabeceira deslocada 90 metros, aguarde uma autorização de voo, 5.500 pés, reposte no final das naves. Mais na posição livre. Ok, após pelo 366. Tá mantendo, azul 4069. Gol no 824, ciente negativo nível 380. Temos disponível nível 400, senhor. Já temos uma aeronave do perfil da Aeroperviste 58, com estimado semelhante, e nível 380. Recife. 735 no 7, ingresso Juliette, posição 04. Juliette 4, obrigado. 1 no 6 dúzia 0, graus com 0 meia dúzia de nós, informo, cabeceira deslocada 9, 0 metros. Livre pouso, cabeceira deslocada 90 metros, 1 no 7, no 5. Então 31 no 7, 1 no decolado aos 4, 1 no chame agora o controle, 1 no 9 decimal 8, tem um bom voo. 19, 8, bom dia. Agora para 250. Correto. Gente. 0 azul 4069. Após a passagem da aeronave, ali mantém na 10 azul 4069. 7, o transponder, o controle 1 no 9 decimal 8. Triplo, entrou 4 autorizada na Caju nível 1 0 pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda na Cuca Aracaju. Responde com 37, controle 1935. Controle 109.8. Corrigindo, 119.8. O transponder golpeado foi o 5137. Responde 5137. Cotejamento correto, posição remota, reposte quando pronto. O 5594. 5594. Solo 642, está com 117 a bordo. Alterna Fortaleza 0322 de autonomia, pronto para o táxi. Com a Gino, gol no 642, autorizado seu táxi via Juliette, Alfa no ponto de espera da Charlie. Quando pronto, chama a torre 1083. Ajuste no 015. Tem Juliette, Alfa, quando pronto na Charlie, 183-10-95-642. Flores Salvador, bom dia, 3153, formação Índia. 3153, acione identificação, autorizado via chegada Banff, desça para nível 050. 050, para 3153. No 5, solo aos 43, libere a direita, chame o solo, 121, décimo 9. Direita, 219. No 5, autorizado táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, confirma o gate. O graus com 109. Livre decolagem, azul 430, 330, autorizado, sinal 611. Comando 97, reduza para 2 e no 0 nós. Reduzendo, gol. Correto, confirme para Nelson. 2 gol no 642, aproximando o ponto de espera da Charlie. Gol no 642, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, 1642. 69, contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída Gole, transição Gonza. 320, Gole Gonza, azul 4069. No 5, ingressa Juliette, posição 08. Juliette, posição 8. Alinhado, 1642. Autorizado decolar, pistão no 0, vento 1,70 graus, com 08 nós, gol 1,642. Gente, 1642, livre decolada 1,0. Santa 366, gol no 804. Chegou no 804, reposta na final. Voltará na final. Descomplete final da R9, torre no 8, décimo 13, gol no 804. Final R9, 23, 804. 897, reduza para 1809. 80897. Pode continuar descendo, 1897? Afirmativo, autorizado descer para 2 mil pés, altímetro 1095, reporte estabilizado no curso localizador. Portará estabilizado, bom. O lento 97 reduza para a velocidade de aproximação. Vai reduzir mais. Agora o controle 119.8, bom voo. Controle 198.642, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Gol 9642, decola na Puca, passa 1600. Gol 6.42, contato radar na decolagem, suba para nível 390, saída Puca, transição Aracaju. 390, Puca, Aracaju, 6.42. 3171, passa nível 150, chame centro Recife, no 28.8, alterno no 33.25. 38133.25, bom dia. Baixado, checado. Voo no 804, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 70 graus com 08 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. S da restrição, livre pouso, gol no 804. Desce no 5-3, desça via chegada Banff para 3 mil pés, altímetro no 0 no 5. 3 mil via chegada Banff, 1 no 0 no 5, TAN 3, 1 no 5-3. E o 897 estabilizou. O 897 reduz para a velocidade de aproximação, complexo final da LS X-Way, chame torre no 8.3. 8.3, ok. Controle, gol no 642, executando pequeno desvio à esquerda devido às informações. Confirme pro aí por quantas milhas? Pro 065 por mais 2 milhas só. Gente. Gente do desvio, gol no 642. Ok. Approach American 980 is with you out of 140 for 100. Número 642, após desvio autorizado, voa na proa de Puca. Direto Puca, 642. American 980, call cadent. Descendo via both arrivals, flight level 040. Roger, down to 040 via the both arrival. No 5-3, desceu via chegada Banff para 2 mil pés, altímetro no 0 no 5, reporte estabilizado no curso localizador. 2 mil pés, 1 no 0 no 5, reporta estabilizado. 3153, solicita o RNAV para 1 no 0. Resta 3153, desceu para 2500 pés, na proa do Serra Vita 367. 2500, proa Serra Vita 367. Tá 3153. 8297, o vento 1 no 70 graus com 07 nós, informo cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, autorizado pouso pistão no zero. De repouso na Foro 0, ciente da cabeceira deslocada. Gol 1897. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1607. Formação Juliette, passo 200 para o 120. 07, acione identificação, autorizado via chegada Banff, desça para nível 050. Para o 050, via chegada Banff, o gol 1607. Azul 4069, passa nível no 40, chame Centro Recife, no 28.8, alternando no 33.25. Recife 288, alterna 3325, azul 4069, bom dia. Azul 4069, Recife, bom dia, só dei explicação vigilância, turma tem nível 320. Azul 4069, correto, alternando a posição sagaz, 127.3 com Brasília. Banco do Pássaro. Lua 642, chame Centro Recife no 26.85. 2085, 642, obrigado. Uno 897 no solo 54, libere à direita, solo 121.9. 19. Solo, gol 1897, livrou? 97, táxi via Alfa, mantém a posição do táxi, reportando a Juliette. Opa, chamando da Juliette. 1804, ingressa Juliette 07 ao portão. Juliette, posição 7, 1804. 1897, ingressa Juliette 05 ao portão. Juliette 05. Fala de imediato, 10, 5504. Vigilância, manhã 3.60. 353, contagem final das naves, chame torre no 8.3. 1.83, bom dia. Nancy, send a viable for arrival to 2000 feet. QNH10115, report to establish localized course. Down to 2,000 feet in the false arrival, we'll report established on the localized course, America 980. QNH0, no gliding. Understand, no glide slope? Affirmative, no glide slope. Thank you. O número 07 indicada? 250, conforme a instrução. Enche, reduza para 2209, segundo o número 07. 229, reduzindo o gol 607. Patrulha, o trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, suba para nível 150, saída Pouca, transição Aracaju. 150, Pouca, Aracaju, trip. 3, baixado travado. Baixado travado, senhor. Passou 373. 3153, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 07 nós. Livre pouso no zero, tá 3153. No 607, desse avião chegada Banff para 3 mil pés, altímetro no 05. O Mini 15 desce para 3 mil, e a chegada Banff igual 607. Zuno 53 no solo ao Zuno 000, libere a direita, chame o solo 121, décimo 9. Direita 219, tá 31, sigo 3. Salvador, bom dia, tá 31, sigo 3, livrou na sua escuta. Tá 3153, prossegue táxi em frente, ingressa à Índia, posição 02. Em frente, Índia 02, tá 3153. E 07 tá reduzindo para quanto? Batemos 229. Reduza para 1809. Vai reduzir 1809, gol 1607. Salvador, gol 1715. Que gente, o gol 1-2-0-3. Confirmando o nível. Chamou o solo? Senhor, olha instrumentos para Brasília, nível 38. 38? Isso. Tem que ser a coordenada, informação em curso é Juliette, aguarde cópia. O número 07 está sob vento de operação e sequenciamento, mantenha presente PRO, limite o curso do localizador. Vai manter a presente PRO, limite ao LOC, gol 607. American 980 is localizer inbound. American 980, complete ILS CX-ray final approach, call tower 118.30. 118.3, thank you. 705, pronto, cópia. Prossiga. 1715, autorizado Brasília, nível de voo 380 via UP Zulu 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. 5156 é o transponder, o controle 19.8. 380, UP Zulu 17, decolada 10, curva à direita, gole o fito, 5198. 5156, o transponder. 5156. O atendimento correto, 08 é o portão, reporte quando pronto. Número 07 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportaria estabilizado, ou 607. American 980, I have you in sight, check landing gear, check your landing gear, clear to land runway 10. Wind is 170 degrees, 10 knots. The threshold is displaced 90 meters, only 90 meters. Clear to land runway 10, American 980. American 980, clear to land 90 meters, displaced threshold. Landing gear is down and locked. Solo Gol 897, bom dia. Boa noite, 97 com fins, confirmando o nível. 36 ou 38, senhor, o que tiver. 360 será coordenado, guarde cópia. .07 reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo para a velocidade de aproximação, gol 607. Cópia. Pronto, senhor. Voo 897 autorizado com fins, nível de voo 360 via Upper Whisk 58. Decolada 10, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5157. O transponder, o controle 119.8. 360 com fins, decolada 10 à direita, gole Gonza, Upper Whisk 58, 5157, 198. Voo 897, cotejamento correto, posição 05, reporte quando pronto.